Preenche o estar numa maré que entra e sai. Sabendo de vários, esse é o lugar de fogo, terra e ar. Estado solar de luz é entrar, terra e Marte a gravitar. Sou e sol e sinto fogo, terra e ar. Fogo, terra e ar, interestelar. Fogo, terra e ar, interestelar. Ar, ar, ar. Interestelar.